aos os corações. Voltarei para vos buscar. Irão habitar na bela Sião, para sempre comigo estar. Na casa de meu Pai há moradas, onde os salvos irão habitar. Desde o princípio estão preparadas para todos os que confiar. Como já tenho dito, virei outra vez e vos levarei. No reino do Pai sereis bendito, uma coroa eu vos darei. Na casa de meu Pai há moradas, onde os salvos irão habitar. Desde um princípio estão preparadas para todos os que confiar.